talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Opa! Alô você! Olá, gente amiga! Tudo bem? Quanta honra! Mais uma vez o Edgar de Souza chegando para mais um Central da Biografia. Que legal falar com você, tá bom? Um abraço do tamanho do Brasil para você na tua casa, no seu trabalho, no campo ou na cidade. Sejam bem-vindos! É mais um Central da Biografia! Você está ouvindo, Central da Biografia. Bem, amigos, Central da Biografia sempre destacando um grande nome da MPB. E desta vez não é diferente, nós estaremos destacando esta grande fera, um grande ser humano, Sérgio Reis. A gente costuma sempre falar do Sérgio Reis do Brasil, que foi batizado como Sérgio Bavini. E Sérgio nasceu em São Paulo, em 23 de junho de 1940. Ele nasceu no bairro de Santana. O cantor e compositor sertanejo começou a sua carreira com sucessos da Jovem Guarda, como a autoral Coração de Papel. Já em 72, Sérgio Reis gravou seu primeiro disco de música sertaneja, com a canção Menino da Gaita. Seguiram-se os sucessos Menino da Porteira, Adeus Mariana, Disco Voador, Panela Velha, Filho Adotivo, Pinga em Mim e várias outras canções. O disco O Melhor de Sérgio Reis, lançado em 81, vendeu mais de 1 milhão de cópias. Central da Biografia, Sérgio Reis do Brasil, esta grande fera. Você está ouvindo Central da Biografia. Tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. A gente usava 4 ou 5 sinueiros pra trazer os pantaneiros no rodeio da boiada. Mas hoje em dia tudo é muito diferente. O progresso, nossa gente, nem sequer faz uma ideia. Que entre outros fui peão de boiadeiro. Por esse chão brasileiro, os heróis da epopeia. Tenho saudade de rever nas curutelas as mocinhas das janelas acenando uma flor. Por tudo isso eu lamento e confesso que a marcha do progresso é a minha grande dor. Cada jamanta que eu vejo carregada transportando uma boiada já me aperta o coração. Quando olho minha traia pendurada, de tristeza dou risada pra não chorar de paixão. O meu cavalo relinchando afora, certamente também chora na mais triste solidão. Meu par de esporas, meu chapéu de aba larga, uma bruaca de carga, o berrão

bem longe se vai, riscando o remanso do rio Paraguai. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A xalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A xalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Amigos, Central da Biografia, com esta grande fera Sérgio Reis, a gente lembra que daqui a pouquinho a gente volta. Breve pausa e daqui a pouquinho mais meia hora com o Sérgio Reis do Brasil. Apresentação, Edgar de Souza. Programa Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. Então, gente amiga, de volta com você. Sérgio Reis recebeu também indicação para o Grammy Latino. E foi a sexta indicação, é a maior premiação da música da América Latina. E não deu outra. O cantor levou mais uma estatueta para casa, na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, com o disco Coração Estradeiro. O primeiro Grammy veio em 2000. E vale lembrar que Sérgio Reis é o artista brasileiro que mais vezes foi indicado ao prêmio. E ele sempre diz, surpreso e emocionado por mais uma estatueta de um prêmio de tamanha importância, como é o Grammy Latino. E o Central da Biografia faz uma homenagem mais do que justa. Sérgio Reis do Brasil, no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Atravesso o Pantanal, as estrelas do cruzeiro fazem um sinal de que esse é o melhor caminho pra quem é como eu, mais um fugitivo da guerra. Enquanto esse velho trem atravesso o Pantanal,

já não volte mais. Para acalmar os meus ares deste dilema de dor, vai para bem longe de mim. Não posso viver assim. Devo esquecer esse amor. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação: Edgar de Souza. Eu venho vindo de uma querência distante. Sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento. Ele vem no passo lento, porque ninguém me espera. Tocando a boiada, uê, uê, uê, boi, eu vou cortando estrada, uê, boi. Tocando a boiada, uê, uê, uê, boi, eu vou cortando estrada. Toque o berrante com capricho, Zé Vicente. Mostre para essa gente o clarim das alterosas. Pegue no laço, não se entregue, companheiro. Chame o cachorro campeiro, que essa rede é perigosa. Olhe na janela, uê, uê, uê, boi. Que linda donzela, uê. Olhe na janela, uê, uê, uê, que linda donzela. Sou boiadeiro, minha gente, o que é que há? Deixe o meu gado passar, vou cumprir com a minha sina. Lá na baixada quero ouvir a siriema, pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em mina. Ela é culpada, uê, uê, uê, boi, eu viver nas estradas, uê, boi. Ela é culpada, uê, uê, uê, boi, eu viver nas estradas. O rio tá calmo e a boiada vai nadando. Veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá. Lace o mestiço, salve ele das piranhas. Tire o gado da campanha pra viagem continuar. Com destino a Goiás, oh, uê, boi, deixei Minas Gerais, uê. Com destino a Goiás, oh, uê, uê, uê, boi, deixei Minas Gerais, uê, boi. Central da Biografia. De volta no Central da Biografia, meus amigos e minhas amigas, lembrando você que o Sérgio Reis gravou o CD e DVD Amizade Sincera, e ele gravou em parceria com o amigo Renato Teixeira, outra grande fera, viu? E foi lançado pela Som Livre. O projeto contou com a participação de seu filho Paulo e dos filhos de Renato, João e Chico, formando uma família só de músicos. Em pouco tempo, o DVD atingiu marca superior a

você ouviu? Central da Biografia.